Olá, muito bom dia amigos ouvintes. Que eu estou, sim senhora, convosco para assim animar esta manhã, passar melhor da música portuguesa, uns dedinhos de conversa com vocês e tudo e tudo e tudo e tudo. Está tudo bem desse lado? Pensei, um pouco ausente neste momento, mas é vida, não posso fazer de outra maneira. Mas farei tudo o máximo para sempre cá estar presente. E se não estiver presente, haverá sempre a música portuguesa e os outros animadores também. Eu que conto, não é? Claro que sim. Pois é, há muitos bons programas e, na verdade, por vezes somos benévolos e não podemos sempre cá estar presente, mas fazemos ao máximo para cá estar. Bem sei, o fim de semana passado foi um fim de semana sem animadores, mas é assim, temos também as nossas vidas e por vezes é complicado, mas fazemos sempre ao máximo para podermos cá voltar novamente. Um programa musical, um programa unicamente musical na vossa presença hoje, nada de convidados. Claro que há 14 anos nasceu o programa Cristina Portugal no Coração, que tenho muito a agradecer a uma senhora que me deu voz uma vez neste programa, que foi a Ana Maia. A Ana que me deu voz no programa dela em setembro. Há 15 anos, e no ano a seguir então cresceu então e nasceu o programa Cristina Portugal no Coração, e muito tenho a agradecer a ela, tanto como o David, antigo vocalista do grupo Capa Negra. Bem sei de onde vim e de onde vou, para onde vou, e graças a eles que um dia, por uma brincadeira e umas simples palavras trocadas, nasceu um programa, e tenho muito a agradecer por isso, porque foi do nada, cheguei onde estou hoje, e sempre a mesma paixão de há 14 anos atrás. Porque ainda cá ando, claro que sim. Não para mim, não para vocês, não para, mas toda a comunidade portuguesa, porque temos um bem entre as mãos que se chama Rádio Arc-en-Ciel. Nem é só para mim, mas também para vocês. E se estou cá ainda hoje, também graças a vocês. E tudo isto na boa disposição, na boa música, o que normais gostamos. Portugal. Então vamos a isto. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A Sintonia Portugal. Saber que fazer, ela controla tudo, mas eu amo essa mulher. Sou um prisioneiro, não estou a aguentar. Vai ser esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Ganha coragem, escrever a mensagem. Meu amor, preciso de por mim. Cansado chego em casa e são perguntas sem fim. Ela é tão ciumenta, mas nunca tem razão. Tudo o que eu faço, preciso explicação. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Faz ouvir esta Ana Moura, sim senhora. De seguida vamos chegar na voz de Nininho Vaz e Cristiano Maia.

compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar na vidinha da Madeira. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar na vidinha da Madeira. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar na vidinha da Madeira. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Amar e saber quem

compreendes que é difícil de aceitar. Perdermos tudo quando se aprendeu a amar. Agora compreendes que é difícil acercar.

vai, vai malandra, claro que a malandra vai vir e vocês também, Jorge Guerreiro, que vai estar então presente no dia 22 de abril, mais ou menos daqui por um mesito, lá estamos nós novamente na festa, claro, no Baile da Revolução dos Cravos, onde poderemos então nos encontrar todos na sala de Montição, claro que sim, e vai ser na voz de Jorge Guerreiro. Jorge Guerreiro, o grande rei do Barabere, do Quero Alugar um Quarto, Quero-te Só para Mim, e vai malandra vai, claro que sim, e também... Também, claro que sim, animar o bailarico com o Escapa Negra. Bem, sei. Então, e vocês sabem muito bem que eles animam isso. Uma maravilha, claro que sim. Então, não se esqueçam, dia 22 de abril, na sala de Montição, lá estaremos todos com Jorge Guerreiro e Capa Negra, claro que sim. Ela louquinha ficou, oh, oh, oh. Dança de prazer, ela me enfeitiçou. Vai malandra, vai, vai malandra, vai. Rebola a cintura, isso é bom demais. Vai malandra, vai. Rebola a cintura que eu quero mais. Vai malandra, vai, vai malandra, vai. Ella sabe lo que huelo y que me gusta así. Vai malandra, vai, vai malandra, vai. Rebola a cintura que eu quero mais. Vai malandra, vai, vai malandra, vai. Rebola a cintura, isso é bom demais. Vai malandra, vai, vai malandra, vai. Rebola a cintura que eu quero mais. Vai malandra, vai, vai malandra, vai. Vai malandra, vai. Ai, que vai dar para rebolar. E a malandra vai, e o malandro também, e todos eles. De seguida vamos sempre a bombar com Caprera. Sei que vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, e ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta começar a mexer. Com as mãos no ar, oh, oh, oh. Ninguém vai parar. Gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta começar a vai parar, oh, oh, oh, oh.

Que bem que lhe fica, sim senhora, Marília Mendonça, que canta então Meu Anjo Azul. Claro que vocês já descobriram que era de um grande roqueiro, sim senhora, que cantava esta lindíssima música. De seguida, vamos vir voltar na nossa terra, Cris Ribeiro, Jorge Ferreira, a filha dela. Música, sim senhora, vamos a isto. Sim senhora, que bem que fez Cris Ribeiro, porque assim ele volta novamente a falar e tudo isso, mas não queremos ouvi-lo a falar, queremos ouvi-lo a cantar, sim senhor. E depois a antena fica um branco e não fica bem, claro que não. Mais e boa da música, sim senhor, e vamos voltar aos Trio Admira. Trio Admira, Tu e Eu, música já de seguida. Afastado, não censuras. A que horas me deitava? Eu de ti. trio de Mira, mas que bem que faz ouvi-los, sim senhora. Já há muito tempo que não os ouvimos aqui, mas adoramos sempre, claro que sim. De seguida vamos ficar na voz do Leandro, o Leandro que nos interpreta simplesmente Tu. Neste meu lutar, meu passado apagar, e hoje estou aqui. Tão perdido eu andei, feito um louco sem ninguém, mas o destino trouxe-te a mim. De olhar, nem frente sou, e a minha dor se acalmou. E a ti eu me entreguei, e agora eu já sei a razão de tu estares aqui. Sim, senhora. De seguida vamos até aos Santa Maria. Sim, senhora, Santa Maria, que nos vai então interpretar Tu és o que eu mais quero, música. Só sei que és tudo o que eu quero. Se te quero, eu desespero. Should I like you? Amém. Congrats to everybody in a couple with the tea. Quero mais do que me das de ti. Quero ter-te. Quero mais do que me das de ti. Quero ver-te. Eu dou mais do que me das de ti. Para amar-te. Tu és mais do que eu mais tenho em mim. Claro que estávamos com... Não se pode palavrear, claro. Venho já, conversamos já, sim senhor. Música com Inês Duarte, Marcha da Vaidade. Gosto muito, de certeza que vocês também. Escutem bem. Ai, tu sabes sempre tanto, sabes sempre porque sempre soube tudo. Que assim que soltas a língua, eu cá fico, é pior que mudo. As palavras caras, longas e tão raras para meu desalento. Mas eu finjo que te entendo, desconverso e fico atento. Mas eu finjo que te entendo, desconverso e fico atento. E depois quando volto para casa, lanço-me num golpe de asa e revolvo o dicionário. Vou investigar bem uma a uma, que não me escapa ninguém. Que te trago e sabes citar de cor Mário Sá Carneiro e Castelo Branco. E eu sou só bom atleta, mau poeta, escritor manco. E eu sou só bom atleta, mau poeta, escritor manco. Mas depois quando volto para casa, lanço-me num golpe de asa e revolvo o dicionário. Vou investigar bem uma a uma, que não me escapa nenhum. Suporta até o teu jazz, a vossa nova adorada. E falo bem quando quero e bem se me esmera até bonito. Tu és a minha promessa, ai se te beijo levito. Tu és a minha promessa, ai se te beijo levito. Mas depois quando volto para casa, lanço-me num golpe. Isso mesmo, um beijinho dá esta vaidade toda, sim senhora. De seguida vamos ficar com a Farra. Chegou a Farra Minhota com vários artistas. Ouçam bem isto, por acaso está mesmo uma maravilha. Ouçam bem. Olhai, tanta gente boa,

ver anoitecer. Um brigadeiro rock and roll e doce de leite. Basta tu tomares cuidado para não derreter. Vou-te mostrar que é de chocolate. De chocolate o amor é feito. De chocolate, chuco, chuco, chocolate bate o meu coração. Valeu, sim senhora, Lorenzo, é de chocolate, deu para dançar e tudo, sim senhora, vamos lá, vamos com os Calema, sim senhora, pois é, lindíssima música, sim senhora, os Calema que nos interpretam sempre músicas lindas, nós gostaríamos imenso, imenso de por cá os tiro, mas um dia... Claro, sim senhora, um dia, vemos, já vemos. Música que lema que onde anda. Je me souviens plus de son nom, de ce qu'on a fait la veille. J'ai fui au bout du monde, je suis bien, je poursuis mes rêves. Je sais pas quoi te dire quand tu me laisses des mots. J'ai rien à promettre ici, tout semble faux. J'ai voulu jouer comme à chaque fois. Je repense à mon souvent le soir. Tu me dis reviens avant le point. Est-ce que j'assumerai si loin de toi? Et on va s'oublier. Je sais pourquoi je vais tout tenter. Ne me laisse pas tomber. Besoin de toi pour m'envoler. J'ai condamné, tu m'as tellement manqué. Besoin de toi pour m'envoler. Andiana, Andiana, Andiana, c'est mon lien. Il est Andiana, Andiana, Andiana, c'est mon lien. Love him, sorry, ma. I didn't know that you were worried. Love him, sorry, ma. On a des souffrances d'un bel mariage. Je veux plonger dans tes yeux, même si c'est dangereux. On est tellement pour nous deux. J'aimerais revivre cette histoire. Ensemble de Lisbonne à Paris, on va tanguer à bord du navire. Regarde, j'ai le cœur qui chavire, qui viendra me sauver. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. 96.2. La FM. La FM en couleur. À partir de hoje chego às duas, três ou quatro. Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto. Pois meu amor, viver assim eu já estou farto. Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto. Desesperado, sem saber que fazer. Ela controla tudo, mas eu amo essa mulher. Sou um prisioneiro, não estou a aguentar. Vai ser esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Prego a fundo, porque vai ser, claro que vai ser, no 22 de Abril, vai ser esta voz, sim senhora, ali a pular até às 2, 3 da manhã, porque vai ser o Jorge Guerreiro que vai lá estar presente connosco, sim senhora, vai ser mesmo. Levantar poeira, claro que sim. Comecem já então a planear, começar já a marcar uma cruzinha aí no vosso calendário que então 22 de Abril na sala de Monticião vamos ter o Jorge Guerreiro, claro que sim, e os Capa Negra e o Cravinho, claro, Cravinho Vermelho há que aparecer, claro que sim. Porque? Porque sozinhos não somos nada e é graças a vocês que vêm aos nossos bailaricos, claro que sim, que é o que faz manter de pé esta nossa associação. A nossa? A vossa, porque é a associação da comunidade portuguesa, claro, e nem só, mas é graças à vossa presença, graças à vossa, claro, à vossa presença e nem só, em ser sócio também da nossa rádio, que faz com que hoje estamos de pé. Não se esqueçam. Guardem isso em memória, que é muito importante que vocês estejam então presentes no dia 22 de Abril, em Sala da Monticião. Para quê? Simplesmente apoiar aquilo que é vosso, aquilo que pertence à vossa cultura e à vossa comunidade. Entenderam tudo? Claro que sim. Vamos lá então. Claro que já compreenderam tudo o que se vai passar no dia 22 de Abril, claro que sim. Agora, mais uma lindíssima voz, a Tânia Turbilhão. O ardente me queima de paixão, na minha cama ou na tua, turbilhão, turbilhão. Cura o corpo, cura a alma e faz bem ao coração. Nossas camas são adrenalina. claro que muito que me faz bem. Agradeço desde já as vossas mensagens, claro, 14 anos que este programa começou, mas nem só, fui há 15 e estava agora com a senhora que vem passar a antena aqui ao telefone, que não quis passar a antena, estava com pressa, e obrigada. E na verdade, uma pergunta que ela me pôs e disse-me, Cristina, qual seria aquele momento de solidão, aquele momento mais difícil da rádio que conheceste? E sinceramente, aquele momento mais difícil foi um dia que, como trabalhava um pouco de tarde, um pouco de manhã, e uma vez vim gravar um programa, estava cá o Álvaro, o Sr. Álvaro, que nunca esqueço, Monsieur Patron, que muito me ajudou, e que não esqueço, sim senhora, há pessoas muito importantes aqui nesta rádio que ajudam uns aos outros, e isto ser a família da rádio. Uma vez ele disse-me, e me appelé La Petite, La Petite, ton programme il est prêt, podes começar, está tudo prontinho. E não sei como é que eu fiz, desfiz o que ele preparou. Ora, falei, preparei tudo e muito, dali, passado uma boa meia hora, vem ele, está tudo bem? Eu, tá, porquê? O que é que se passa? Assim, não sei, mas eu parece que estás a falar aí sozinha, porque tudo o que estás a fazer está um branco antena. Meia hora de programa em branco, minha gente, em branco, nada. E aí veio um puxão de orelhas, sim senhor, ele disse-me logo, não sei porque é que te estou a formar, não sei porque é que tiveste uma formação menina, para nada, finalmente, tudo o que eu te ensino não serve para nada. Nunca mais, digo-vos sinceramente, nunca mais aconteceu, mas há muitas assim. E tenho certeza que os meus colegas, todos eles aqui animadores da rádio, todos eles encontram um momento assim complicado, onde, não sei, ficamos assim... perante o nosso trabalho, ficamos aqui tudo parado, porque é assim, de vez em quando acontecem umas coisas destas. Mas sinceramente, se voltasse a começar a minha vida de novo, em nada tiraria estes 14, 15 anos passados em programas, em programas desta rádio, o programa Cristina Portugal no Coração, para mim é o momento. Por vezes, infelizmente, não posso estar presente, e vai acontecer, porque assim a vida assim o quer, e somos benévolos e temos que ter os nossos momentos de família e outros, e faz com que não podemos cá estar presentes. Mas, digo sinceramente, se voltasse a acontecer novamente, não tirava nada. E havia de continuar, e cada vez melhor, e a única coisa que eu peço é que seja para cada vez melhor, e que este programa dure por muitos anos ainda, e que eu tenha a paciência e a paixão que tenho hoje. Música, já disse tudo. Mas obrigada Isabel, obrigada por estas palavras que sempre ajudam e que sempre faz com que recordamos que foram e são momentos bons das nossas vidas, e que em nada, de certeza, em nada tiraria o que se passou. De certeza que não, claro. Música, vamos continuar então, e vamos falar do São João, da festa dos santos populares, claro que é importante. Quem estará presente? Quem será? Sim, senhora, já vamos saber. Tradição de Ouro vão estar presentes então na festa dos santos populares, que vai ser no 1 e 2 de julho. Claro que temos que falar nas nossas festas, claro que são as nossas festas que fazem viver esta nossa rádio, esta nossa rádio associativa, claro que é isso que uma pessoa tem que pensar também, guardar em memória, que somos uma rádio associativa, somos benévolos, mas muito apaixonados por o que fazemos, claro que sim. Música, e são, então, um deles será o Tradição de Ouro, Viva o Malhão, e é com eles que vamos estar, então, no dia 2 de julho, no Parque da Linha Rolho. Vamos todos dançar, e bate o pé no chão, com os braços no ar, hey! Viva o Malhão. Vamos todos dançar, e bate o pé no chão, com os braços no ar, hey! Viva o Malhão. Com os braços no ar, hey! Viva o Malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, hey! Viva o Malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão.

incrível que vamos celebrar, sim senhora, Liane Cruz, que vai estar então connosco para assim festejar. Depois, ei, uma miúda, claro, não, uma linda, lindíssima miúda, Cláudia Caramelo vai estar então connosco, esta lindíssima voz, e de certeza que vocês vão adorar. Cláudia Caramelo, que vocês de certeza já conhecem bem, esta linda voz, lindíssima, sim senhora. Mais mais, sim senhora, mais música. E de seguida também a Dani Tiberio, que também vai estar presente então no dia 2, de julho, no Parque da Linha Rolho. Claro, já estamos a começar a promover e temos que promover as nossas festas, claro que sim. Dani Tiberio, que estará presente então e faz parte das vozes presentes então no dia 2 de julho. Do fado que eu inventei, a falar, não posso dar-me, mas ponho a alma a cantar e as almas sabem escutar-me. Vida que nos juntou, e se vocês não estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como sou. De tudo. Um pouco de tudo estará lá presente. Estamos a construir pouco a pouco, claro que sim. Pouco a pouco vamos indo e vamos vendo e vamos organizando. E tem que ser, tem que ser, tem que se começar, claro que sim. E música, e da boa, sim senhora, vamos continuar. E a noitada com quem? Claro, Capa. Capa Negra, sim senhora, no sábado à noite, 1 de julho. Afundo. Não estou bem. E é preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Aliviar.

Dá mesmo para arrepiar. Ouvi-los dá mesmo para arrepiar. Adorei, sinceramente. E de certeza que vocês do outro lado também gostaram muito. Sim, senhor. Música, desta vez vamos ficar com Carla Blondi. Já é de manhã. Música, música, música, música. Prontinha para vocês. Claro que sim, é linda. Eu gosto muito. De certeza que vocês também vão gostar. Que a mensagem através do Facebook, Cristina, podes passar esta minha música que muito adoro e gostaria que, que desses a conhecer ao teu auditório. Um muito obrigada, Pedrinho. Ora, vamos, claro, Pedrinho, pode passar cá esta vossa música. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Que bola no pique, Anitta. Escuta a batida e do nada ela vira dançarina. Doida pra sentar. Doida pra sentar. Doida pra sentar.

minha Lisboa. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Et tout de suite, non. Donc, juste pour vous annoncer que je pense que j'ai trouvé le prochain animateur de Radio Arc-en-Ciel. Il s'appelle Telio. Magnifique. Oui, Telio, je suis sûre qu'il est capable. En tout cas, merci. Monsieur Telio souhaite écouter Pito Comboy. C'est de sa part pour Mamie Lorenzo, pour Papi Manuel Lorenzo, pour Maman Sylviane et Tata Sophie. Bon, j'espère que j'ai oublié personne. Hein. E vamos ouvir. Prontinhos lá em casa? Arrumaram as cadeirinhas todas? Sim, deixaram o lugar? Claro, é importante porque a música que vem a seguir tem que uma pessoa arrumar tudo, porque vai ser o Apito Comboio. Eu sei, é só lindo.

claro, vamos continuar a sonhar, sim senhora. Estava bom, sim senhora. Estávamos então com o Michael Steven, que já por cá passaram, sim senhora. A planeta inteira passou por cá, porque a Rádio Aconselho convida toda a gente. É raro encontrarmos sempre os mesmos, raríssimo. E cada vez fazemos diferente, melhor. Sim senhora, claro. E se tens ideias, junta-te a nós, claro. Precisamos da gente. Sim, sim, sim, sim. Mocidade nova. Ó, gente, do outro lado, mocidade nova. Claro que é importante. Como se diz em francês, il faut que la relève soit assurée jeunesse. Ne pas laisser partir notre belle association. Eh oui, eh oui. Donc, de l'autre côté, les auditeurs, les adhérents, tout ce monde-là, n'oubliez pas, animateur, t'as envie d'être animateur? Ben moi, j'aimerais bien retrouver de la jeunesse dans nos animateurs. Allez, allez, on se bouge tout de suite après moi. C'est un créneau vide. Eh oui, donc, toi, de l'autre côté, tu te dis, oh, mais c'est compliqué et tout. Non, non, non, non, non, non, non. De la formation jeunesse, de la formation, et vous devenez animateur Radio Arc-en-Ciel. Pourquoi? Tout simplement pour alimenter cette belle association. C'est une radio associative qu'on a une énorme chance de l'avoir, car les anciens ont su la construire, et nous maintenant, bon, nous les plus, qui commencent à être des petits vieux aussi, hein, parce qu'on vieillit, on va vers les vieux, donc ce serait bien qu'on laisse la place aux jeunes. Et oui, mais les jeunes, il faut intégrer pour qu'on vous laisse la place. Donc n'oubliez pas. Hein. Et oui, comment rentrer en contact avec nous? Ben, c'est très simple. Et ben, tu envoies un petit mail à la radio. Ben oui, je vais te donner ça tout de suite. Et tu envoies un mail à arcenciel.iota@gmail.com ou bien tu appelles les animateurs quand ils sont là au 02 38 43 80 00 ou sinon tu as la partie administrative le 02 38 43 50 09 et mademoiselle Annabella qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et n'oubliez pas qu'on a besoin de jeunesse à nos côtés. Ça, c'est très, très, très, très, très important. Et oui, como tava a dizer em português, claro, do outro lado, vocês podem e têm um momento do livro, podem ser animadores, podem juntar-se à nossa grande família, que é a nossa e a vossa. Isto não é nosso, isto é de nós todos. É isso que uma pessoa tem que se meter na... Ai, moi, la radio, je veux rien savoir, c'est les gens qui sont à la radio. Non, la radio ne nous appartient pas, c'est à vous. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on se dise, ah, ben, j'aime pas Christine, j'aime pas Lionel, j'aime pas Manu, j'aime pas Jérôme, j'aime pas... Mais on s'en fout qu'on les aime pas. C'est votre radio qu'il faut aimer. Et ça, c'est très important. Et oui, j'ai un petit coup de... Pas un coup de gueule, mais j'avais envie de vous dire ça, parce que souvent, on nous critique, parce que bon, on est tout le temps là, on est... Voilà. Et pour que nous, on s'en aille, bah, prenez notre place, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais bien qu'on reprenne notre place. J'aimerais bien qu'il y ait de la jeunesse, j'aimerais bien qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait du changement. Bah, faites-le, ce changement, et venez nous rejoindre. Venez, venez... Pour que nous, on parte, il faut qu'on laisse des gens, il faut qu'on forme des gens avant de partir. On part pas comme ça du jour au lendemain en se disant, bon, j'en ai rien à faire, je pars. Non, c'est pas comme ça. C'est que moi, je dois former quelqu'un avant de partir. Donc moi, j'aimerais bien partir bientôt et laisser ma place. Et oui, parce que voilà, ça fait 9 ans que je suis là en termes de présidente. J'aimerais bien passer à autre chose aussi dans ma vie. Et ben, laisser la place. Et ben, pourquoi pas à toi qui es de l'autre côté, qui nous écoute et qui souvent dit, ah, il y a bien, je te faisais mieux. Bah, viens nous rejoindre. Moi, j'aimerais beaucoup, sincèrement. Mais surtout de la jeunesse, surtout des gens qui aiment et surtout des gens qui ne viennent pas critiquer ce qu'on fait. Ça, c'est très important et c'est ça que j'aimerais bien retrouver. Et oui, je vais te répondre tout de suite au téléphone parce que ça sonne de l'autre côté. Merci, musique. Cada vez são mais buracos. O pobre já não tem nada e os outros enchem os sacos. À esquerda ou à direita, um caminho para escolher. Ai, meu Deus, ninguém sabe nada. Agora o povo é que se vai doer. Se o povo quer saber, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. E para se resolver, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Se Se não houver solução, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Nesse grande buracão, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Festa, brindar às nossas raízes, esquecer todas as promessas, tapar buracos e sermos felizes. À esquerda ou à direita, um caminho para escolher. Ai, meu Deus, ninguém sabe nada, agora o povo é que se vai doer. Se o povo quer saber, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. E para se resolver, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Se não houver solução, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Nesse grande buracão, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Ai, ai, ai, é aí que a gente cai. E para se resolver, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Se não houver solução, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Nesse grande buracão, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Se o povo quer saber, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. E para se resolver, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Se não houver solução, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Nesse grande buracão, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Ah, pois, isto é conversas, mas conversas importantes, conversas interessantes. E o bem que é que as pessoas apoiam a nossa rádio, apoiam a vossa rádio. Ela não é minha, como eu estava a dizer agora com esta senhora ao telefone. E claro que é importante que vocês pensem em renovar o nosso conselho de administração, em que outras pessoas venham para cá, e é muito importante. Claro que ultimamente tenho cá um pouco revoltada por certas coisas que certas mensagens que cá chegam à nossa rádio, mas pensem que nós somos benévolos, deixamos as nossas famílias, deixamos os nossos trabalhos, deixamos as nossas casas para aqui estar presentes. Hoje, na verdade, em termos de animador, em termos de conselho de administração, que muito trabalhão nos dá, e esta semana teve uma conversa com um senhor que muito me revoltou, porque disse-me simplesmente que eu havia de fazer melhor, porque havia de eu deixar o meu lugar, vou deixar o meu lugar, só que eu não deixo assim às boas. Podia ter deixado esta semana, digo sinceramente, podia deixar a minha demissão em cima do escritório e ir embora, mas eu não viro as costas assim, porque há muito trabalho a fazer. Claro que há, temos agora a festa do 22 de julho a organizar, que é muitíssimo importante, porque nós escolhemos os artistas, mas gostaria muito de um dia nos encontrarmos na sala aqui em baixo, no Espaço Arconciel, e podermos falar de carta aberta, boca aberta, e podermos falar corretamente da nossa rádio, da vossa rádio, da rádio da comunidade portuguesa, que há muitos anos tentaram construir isto. Hoje, o que mais me revolta é que somos criticados por o nosso trabalho, por o nosso trabalho em que nem somos pagos. Os nossos carros não gastam água. E vimos cá uma, duas, três vezes na semana. Vimos para trabalhar, vimos para animar, vimos para formação e formar os outros. E isso é importante. Como eu estava a dizer, temos o baile do 22 de abril e que é preciso preparar. Não se faz assim às boas, claro que não. Há muitas coisas a pagar, há muitas coisas a organizar. Há o 10 de junho, temos que o fazer o 10 de junho. Claro que se tem que fazer. Há a festa dos Santos Populares, são 6 meses de trabalho. Vocês não imaginam. Mas é o nosso prazer, gratuitamente, benevolamente. Mas um, dois ou três não é possível. Nós temos que ser uma família e unidos. Ora, que venham as pessoas para nos criticar, dizer que não fazemos o trabalho corretamente, não é possível. Mas então, do outro lado, vocês estão, já tenho uma senhora à espera que gostaria de falar comigo, e estou cá, sim senhora, estou cá para vos ouvir, e gostaria de encontrar quem viesse para o nosso lugar, mas não para botar isto abaixo, gente. Nem pensar. Música. Deixe mergulhar no teu aquário. Queria ser a data para marcar teu calendário. Só tu e eu. Espera e vais ver. Que tal a gente agora misturar a nossa cor? A ver a combustão, a química do nosso amor. Só tu e eu. Juntinhos os dois. Diz-me que vais entrar de vez na minha vida. Eu quero agora estar contigo e te amar. Tudo o que eu tens hoje só para mim. Pós de Berlim, pimpinhas, um arroz doce assim pode ser. Um canto de sereia, sereia tua teia, e tu serás meu algoz. Mas quando te vais alindar, alindada, vens dar um arroz. Do teu arroz esse pó que é fatal, és a tal que me encanta com um pó de arroz. Não faz nenhum mal, é de arroz integral, infernal, quando chegas com todo o teu arroz. Todo o teu sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente pour votre plaisir. Pour le plaisir de tous, c'est claro que agora vou embora. Vou-vos deixar nos restantes programas da nossa rádio, mas tudo de bom para vocês. Aproveitem ao máximo da vida e sejam felizes e façam alguém feliz. Tchauzinho, um beijinho e para mim, digo-vos até algum dia. Volto novamente, tenho que parar um pouco os meus programas, mas logo posso, volto novamente aos programas, volto novamente à rádio e com todo o prazer. Um beijo muito grande. O meu desabafo foi este, mas tinha que ser e tenho que responder à crítica que há hoje, e a crítica é fácil, porque mais vale criticar de longe que vir para aqui, não é, gente? Mas é assim, é vida, não há problema nenhum da minha parte. Deixo-vos cá um beijinho muito grande, um abraço da amizade e até breve, de certeza, de certeza. Beijo grande, tchauzinho, e fico então com todo o prazer com todos os programas da nossa rádio. Logo de seguida, no final da tarde, a Carla cá e estará com o seu programa, amanhã de manhã também, e todos os programas continuam, e eu também, claro que eu também volto novamente logo que seja possível. Tenho uma pausa que tenho que ter, e esta pausa logo que possa, volto novamente. Tudo bom para vocês, um beijo e um abraço cada coração, e de certeza que vocês vão ficar contentes com o resto da música, e fica já uma playlist que já está marcada com boa música portuguesa e os nossos anúncios publicitários já de seguida, porque é muito importante também ter os nossos parceiros, aqueles que ajudam durante o ano e também nos nossos eventos. Tchau, então, até breve. Tchau. Ciel, la radio 100% différente. 100% différente pour votre plaisir.